kontrole se nam je te i do malo, što ste li rekli da nakon sve svoje moći vas prosim koje već dala na transportnih sredstva. Na minha vez 59, subi mantendo o nível 320 cotejo. 320, você na minha vez 59. Afirmativo, vou ir na prova de Mótiva. Mótiva, 320, recebido na subida, 62, 59. Janela 259, chame o centro Recife em 125, decimal 1, caso negativo, 123, decimal 8. 251-238, muito obrigado, boa noite, bom final de semana, 3290, continua via POMED 1 até 2000 pés. O ajuste é no 015, a velocidade está liberada. Acione identificação 3290. Identificação até 2000 pés via POMED 1 com ajuste no 015. Está liberada a velocidade 3290. Afirmativo 3290. Este Kuo permanece sob vigilância, tá? 3290. Salvador, tá 3223, decolado. 3283, via saída Arbor 1, proa de Arbor autorizada. Direto Arbor, tá 3283. Doutor em Salvador, boa noite, agora 645, passa nível 400 metros, curvando à direita. Gente, o 645 na saída São 1, na ascensão nível 360 via, autorizado voa Leda. 360, da presente Leda, agora 645. Controle é o Pastor 03. Pastor 03. Está autorizado voar direto Conde. Sob vigilância, Pastor 03. Pastor 03, voa Conde. Controle está 3223, qual vai manter a proa após Arbor? Vai evitar uma formação por 20 minutos. Sete, vou informar que é o centro. Tanto 3283, está autorizado os desvios, cruzou o nível 140, passou a posição Arbor, chame o Santo Recife em 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. Copiado 288-2603-2293. Boa. Número 8, acione identificação. Desça via, chegada a Bomed 1 para 2000 pés, o ajuste no 015, a velocidade está liberada. Para 2000 pés, 1.01, o ajuste. 1 até o perfil da chegada, com a velocidade liberada para 1.168. Está a 12 milhas da posição Pabog, serviço de vigilância permanece. Zero, percebi que o senhor está desviando à direita, é isso? Eu machivo. E o ideal seria produzir a vida 366 para o IF, isso que está autorizado. Está autorizado. O 3295. 3290. Tá, então você vai produzir a vida 366 para o IF, isso que obrigado. Será 3290. Volo 645, controle. Prossiga, 645. Passou a posição Sanvo 1, cruza o nível 190. Chame o centro Recife em 125, decimal 1, e caso negativo, 123, decimal 8, gol 1645. Ciente, 125, 1232, agora 645. Afirmativo, tem um bom voo, tem um ponto. Serra Vitor 366 no localizador TAM 3290. Tenente, TAM 3290, complete a aproximação. Chame Torre Salvador, frequência 1, 18.95. Torre Salvador, frequência 1, 18.95, TAM 3290, graças, boa noite, bom trabalho. Contato de voo 1168. Autorizado ILS, informe estabilizado, ajuste no 05. Informe estabilizado, voo 1168. Estabilizado, voo 1168. 1168, complete LS, chama a torre em 118, decimal 95. Letra sim, obrigado. Pastor 03 é o controle Salvador. O senhor atingiu o nível 1-0, está a 10 milhas da posição Conde. O serviço de rodagem está encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, Pastor 03. Controle Salvador, o Azul 2781 na Arbor 1. 2781. Saída Arbor. Problema de Arbor autorizado. Cliente livre da restrição, 15 milhas acima do Macetena. Livre. Obrigado, Azul 2781. Azul 2781, eu vou ir direto Conquista. Gente, direto Conquista, Azul 2781. Controle Salvador, boa noite, chegou no 099. Chegou no 099, está sob contato radar, subiu para o 360, após 2000 pés, veio direto Elefa. Ok, voando direto Elefa, gol 1099. O controle agora 099 está de desvio à esquerda, aí para 250. Confirmou quantas milhas? Ah, umas 40 milhas, tá. 1099, confirma a razão de subida. Uma subida de 3 mil pés por minuto. Gente, o gol 1099 para informação, segue tráfego, posição de 12 horas, 27 milhas. Passando nível de voo 1110 para o 1160, o Alfa Tango 72 da Azul. Gente, vai na 099. Azul 2781, confirma a razão de subida. Vai manter o tempo, dá subida. Gente. O 099 confirmando desvio por 60 milhas? Ah, essa Pro 250 vai ser por mais 15 milhas, aí ele precisa de uma Pro 270. Gente. Se puder coordenar a Pro de 20 boa após o desvio, já ajuda a gente. O controle, voo 099. 099, prossiga. Se puder voar agora, sou top, a gente agradece. Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá. 099, aguarde a superar o tráfego formado em altitude. Já foi autorizado pelo Centro Recife Nítico. Aguarde também superar o tráfego em altitude, senão vai ser autorizado para o seguinte ritmo. Tá legal, obrigado. Já superou o tráfego na altitude, voo 099. Retina 099, aguarde. Voo 099, presente, voo direto Nítico. Nítico, voo 099. Azul 2781, chame Centro Recife, ano 288, alterno no 26, decimal 0. 288, 260, boa. Boa. 1099, chame Centro Recife, ano 288, alterno no 260. 288, 260, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol no 705. Gol no 705, está sob contato radar, subal 3620, após 2000 pés, vai direto Lesa, após Lesa, Tóquio. Lesa, Tóquio, muito obrigado. Controle Salvador, Força Aérea 255, decolado por 1.500 metros. Força Aérea 2585, está sob contato radar, suba para nível de voo 400, via saída Sambo 1. 400 via Sambo 1.